no zero, estaca zero. Divididos pelo crédito ao inferno, comendo o resto, sem teto, sem afeto. Consequência do sistema que não honra o mérito. Zero de crédito, só inquérito. Vários irmãos histéricos, cortando ferro, berro. Não sei quem tá errado, não sei quem que tá certo. Minha quantidade de QI tá positiva no cérebro. Vejo todos quietos, tapados, sinto cegos. No confronto direto, entro no cemitério. Sem sucesso, sem progresso, sem acesso. Sempre no zero, sempre na estaca. Zero, zero, zero. Submissão jamais, porque é o seguinte, só é cachorro.